Nossa vida íntima tem sido enfadonha. Querida Julie, um dos grandes perigos de nossos dias é a redução equivocada da vida a duas alternativas: trabalho ou diversão. A maioria das pessoas chega em casa tão exausta que seu desejo é um só: pôr os pés para cima e relaxar, o que significa assistir à televisão. No entanto, essa oposição, diversão versus trabalho, deixa de fora o essencial: nosso relacionamento com as pessoas. Primeira e principalmente com Deus, mas também com as pessoas que amamos. Como é triste e pobre a vida que se resume a trabalhar como um escravo e relaxar. Devo repetir, como você agora passa mais tempo em casa do que Michael, deve se esforçar para transformar seu lar em um lugar aconchegante, onde seu marido exausto descubra que o descanso abençoado do amor de vocês é infinitamente mais gratificante do que um estúpido programa de televisão. Nos casamentos de hoje, tem sido muito comum o marido investir todas as suas energias na carreira profissional e esquecer de prestar atenção à esposa. Infelizmente, muitas esposas que trabalham fora também estão sendo consumidas por seus empregos. Uma infeliz consequência para esse casamento é que a única ocasião em que os maridos prestam atenção às esposas é na cama. Eles veem a intimidade física como um ato relaxante, que lhes permite ter mais disposição para o trabalho no dia seguinte. Por fim, o relacionamento entre esses esposos se reduz a assistir à TV e dormir juntos. Meu marido só quer dormir comigo. Para além disso, ele não tem qualquer interesse em mim. Que trágico empobrecimento da vida humana e que mutilação do casamento. Sinto vontade de chorar ao ver a destruição do belo relacionamento que deveria existir entre marido e mulher. Embora seu casamento ainda não tenha se degenerado a esse ponto, sua última carta me dá a impressão de que vocês tendem a seguir por esse caminho fatal. Muitas pessoas acreditam que tais relações vazias são o melhor que se pode obter do casamento. Porém, não se deixe contaminar por esse desespero. Ternura, interesse amoroso e um profundo senso de espiritualidade devem caracterizar todas as suas relações com Michael. Procurem se dedicar de novo à troca de opiniões que costumava animá-los. À hora do jantar, converse com ele sobre o que aconteceu durante o dia. Compartilhem seus sucessos e suas derrotas. Peçam conselhos. Leiam um para o outro. Agora que o calor do verão já começa a arrefecer, façam caminhadas juntos de mãos dadas e desfrutem uma vez mais da beleza de estarem juntos. Creia-me, assim que Michael superar o seu desconcerto inicial, ele ficará encantado ao receber de você essa atenção inesperada e correrá para os seus braços em busca de mais. Seu papel de esposa exige que você administre a disposição espiritual de sua família. Isso é algo que Michael, como a maioria dos homens, não consegue fazer. Ele está tão imerso no trabalho que acaba levando para casa a atmosfera profissional e tem dificuldade para se integrar à terna intimidade do lar, se você não conduzir direito. Como esposa, você deve tomar a iniciativa. Assim que o fizer, creio que fará a doce descoberta de que aquilo que para algumas pessoas é injusto é, na verdade, um privilégio especial das mulheres. Assim, seus momentos de intimidade espiritual com Michael serão o pano de fundo para seus atos de entrega corporal. Eles desenvolverão as experiências sexuais de vocês, seu caráter verdadeiro, enquanto expressão do amor mútuo que os une. E a alegria, mais uma vez, permeará o seu casamento. Com o carinho de sempre, Lily.